Pode mostrar o mundo onde eu vivi. Mestre de escuridão, com um enxofre do ar e a rua do céu. O tempo corre e cada vez que eu lembrar, a esperança que morre. Noite e dia, as sombras passam na cidade fria. Deus vive dentro de nós, quando queremos ouvir, ouvimos a sua voz dizer que não basta nem o que já se sofreu, nem ainda o que resta. Para nós, uma punição, para ele, é a solução que presta. Neste dia a dia, o gritar da tortura nesta cidade. Ouvimos a sua voz dizer que não basta nem o que já se sofreu.